Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E neste quinto episódio do All Star 5, nós tivemos o Snatch Game do Amor. E eu acho que, finalmente, um Snatch Game temático valeu a pena. Porque o que a gente viu no All Stars 4 foi muito fraco. Dá pra contar nos dedos de uma mão quantas drags nos fizeram rir. Mas neste All Star 5, eu acredito que as drags conseguiram brilhar de verdade. A maioria ali conseguiu fazer piada, conseguiu interagir bem, não só com a RuPaul, mas com as outras competidoras. E principalmente com os candidatos amorosos que estavam ali presentes. Então acho que nesse All Star 5, o Snatch Game do Amor funcionou muito bem e valeu a pena ter esperado por esse episódio, porque nas últimas semanas eu acho que o All Star 5 veio caindo muito na questão de qualidade. A gente não tava conseguindo ver muita graça, mas pelo menos com esse Snatch Game deu pra gente se divertir um bocado. Finalmente veio um episódio, assim, legal. Meio que também quebrou aquela corrente chata que tinha no All Stars 4, de nem todos ali conseguirem se dar bem no Snatch Game ou no tema proposto pro Snatch Game. Eu achei também a divisão que eles fizeram de três queens antes e três queens depois. Eles dividiram muito bem em colocar a Jujubee junto com a Shay, por exemplo, porque eu acho que se colocasse a Jujubee junto com a Alexis, com certeza ia ser uma coisa bem engraçada, mas acho que ia ser muito mais exagerado e engraçado de início e não manteria, assim, um equilíbrio entre os dois grupos. Mas eu achei, assim, que esse Snatch Game foi muito bom. Por mais que seja um Snatch Game temático, seja mais voltado pro All Stars, se as queens conseguirem entregar igual elas entregaram agora com esses personagens, assim, tipo, totalmente doidos, que na verdade elas já escolheram personagens que já eram exagerados. Elas exageraram, então, um pouco mais daquilo que eles são. Eu acho que tem tudo ainda pra dar certo, assim, essa temática Snatch Game, pra ser um desafio de comédia, improviso e atuação ali na hora, ficou muito bom. E se continuarem assim nos demais desafios de comédia, tem muito pros episódios ficarem legais. Não contando, assim, o desenvolvimento do episódio, mas o desafio central delas fazerem algo engraçado, então tem tudo pra ser uma temporada boa, porque até então, nos últimos episódios, começou muito bem e depois foi caindo a qualidade e agora deu um up de novo. E uma coisa recorrente que a gente sempre fala sobre o desafio do Snatch Game é que ele é um desafio essencialmente de comédia. Por mais que a drag escolha uma personalidade desconhecida, que a maioria das pessoas nunca ouviram falar, se elas conseguem fazer esse personagem engraçado, ela tem tudo pra vencer o desafio. E nesse All Stars 5, a maioria das personalidades que as drags escolheram ali eram personalidades famosas e que tinham sim um grande potencial pra nos fazer rir. E pra mim, o grande destaque, assim, disparado foi a Alexis fazendo do Alto Mercado, porque pra nós que crescemos nos anos 90, início dos anos 2000, ele era uma figura carimbada nas propagandas da TV brasileira. E ele não era só famoso no Brasil, ele também era muito famoso nos Estados Unidos. E isso é uma coisa que eu fiquei até surpreso em descobrir. Eu acredito que ele começou a carreira nos Estados Unidos, aí quando a carreira dele começou a declinar por lá, ele veio tentar sorte no Brasil pra continuar aí sobrevivendo e ganhando, né, seus rios de dinheiro. E o Alto Mercado, ele é uma figura muito emblemática, porque ele traz toda essa questão do esoterismo, da astrologia, prometendo aí mudanças na vida das pessoas a partir dos horóscopos, do misticismo. Então achei assim que ele era um personagem que tinha tudo a ver com esse Snatch Game do Amor, porque a gente tá cansado de ver aí pessoas que recorrem à astrologia pra poder se dar bem no amor. Então achei que tinha tudo a ver. E outra figura que chamou muita atenção foi o Flavor Flav da Shay Coulee. O Flavor Flav, pra quem não conhece, ele foi um rapper muito polêmico e famoso nos Estados Unidos. Ele lançou um reality show de namoro em que várias mulheres participaram para poder tentar virar esse par romântico dele. E foi graças a esse reality do Flavor Flav que surgiu a Tiffany Pollard, que é conhecida como New York, uma participante muito polêmica, mas muito divertida, e que até já foi jurada convidada de RuPaul's Drag Race. Inclusive teve uma drag, agora não lembro qual, que fez a Tiffany Pollard durante um Snatch Game. Então ela é uma figura muito marcante também, muito famosa nos Estados Unidos. E eu achei bacana aí a Shay Coulee ter dado vida a ele. Agora, pra mim, outra que teve um bom destaque também foi a Jujubee. Eu acho que ela, como Eartha Kitt, foi maravilhosa. E, de fato, se eu pudesse, assim, colocar o meu top 3, seria Jujubee, Shay Coulee com a vitória pra Alexis. Porque, pra mim, a Alexis foi o grande destaque desse Snatch Game. Eu acho que a Alexis devia ter ganhado porque a gente já tinha convivido, né, com o Walter Mercado e a gente sabe como que ele era. E mesmo não tendo os bordões que ele usava aqui, ela conseguiu captar o jeito que ele falava. Mesmo sendo em inglês, a gente consegue pegar esse trejeito que ele falava aqui em português. Se fosse voltado mesmo pra nossa cultura, eu acho que ela merecia ganhar muito mais. Mas eu também não vou tirar o mérito da Shea Coley, porque a Shea Coley também foi muito engraçada. Só que como é uma personalidade mais americana, assim, que mais o povo de lá conhece, então com certeza pesou muito mais. Eu acho que se tivesse uma vitória empatada, as duas mereciam ganhar, porque eu acho que as duas se saíram muito bem, por mais que o Walter Mercado não seja realmente, né, super, super famoso lá. E eu também fiquei muito surpreso que a RuPaul e lá na produção eles reconheceram a personalidade que a Alexis ia fazer, porque eu jamais imaginaria que ele era assim também tão famoso por lá. Mas o Flavor Flav da Shea foi muito bom, e a Jujubee também foi a terceira melhor que teve ali. Então eu acho que as outras três, a Blair, a Cracker e a Índia, se saíram muito mal e poderia muito bem ter feito um bottom three, não a que ganhou, o resto fica no bottom. Eu achei que eles podiam ter esperado um pouco mais, até porque o Snatch Game é o episódio que eles colocam mais pressão para as drags se saírem bem, para no final ter essa palhaçada que sempre tem que ter alguma coisa chocante no All Stars, que na verdade nem é mais tão chocante, e acaba também prejudicando um pouco do que a gente vê das drags. A gente vê que elas se esforçam pra caramba por causa desse episódio, para no final chegar e falar: ah, então, todo mundo que tá aqui, que não ganhou, vai ficar entre as piores. E não é bem assim, né? Algumas receberam muitos elogios, poderiam muito bem ter sido salva, mas essa coisa que acabou acontecendo nesse episódio não me atraiu. Enfim, a gente já sabe que isso daí é uma coisa que tem sempre rolado em Drag Race, só que pra mim acho que foi a gota d'água, sabe? Em relação às que foram pior na semana, eu achei que a Miss Cracker provou pra gente que a Lady Gaga é uma personagem que ninguém deve mais tentar fazer no Snatch Game, porque nenhuma drag que fez a Lady Gaga conseguiu se sair bem, então é melhor tirar a Lady Gaga das possibilidades. A Blair Sinclair pra mim foi simplesmente apagada. Não acho que foi tão ruim quanto, por exemplo, a India Farrah, mas não vi muita graça no que ela fez. E a India Farrah fez o Jeff Star, que é um guru da maquiagem muito famoso nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele é muito polêmico, tem um passado aí muito problemático e sempre tá sofrendo exposição por conta desse passado que envolve racismo e outros rolês negativos. Mas a India Farrah também eu achei que foi muito apagada, muito fraca, e a maquiagem que ela fez, pra mim, foi uma coisa bem espíritos malignos de filme de terror. Lembrava meio que a Samara do Chamado e o espírito do O Grito. Ela não me agradou muito, não. Inclusive, eu vi muita gente nas redes falando que ia ter pesadelo com esse look que a India Farrah fez. Agora, quanto à decisão final de RuPaul, que foi dar a vitória pra Shea Coley, eu até achei ok, porque a Shea foi bem no desafio e fez um desfile muito bonito, mas aí a decisão de RuPaul de que a partir de agora no jogo não vai mais ter ninguém salvo, que a única pessoa que vai ter esse privilégio é a drag que venceu o desafio da semana, eu achei bem, bem problemático, porque simplesmente desvaloriza o esforço das drags que foram bem no desafio e não venceram. Mas ao mesmo tempo, isso é o tipo de coisa esperada em RuPaul's Drag Race, né? Porque eles adoram uma polêmica, e o All Stars, eles resumem a polêmica. Decisões contraditórias que sempre faz com que as pessoas tenham um grande engajamento nas redes sociais criticando tais decisões. Então achei que isso não passou de estratégia mesmo. Contudo, foi uma estratégia injusta. Mas Drag Race não combina muito bem com justiça, né? Embora eu tenha achado que eles forçaram muito, não achei que foi algo muito problemático, tendo em vista o próprio histórico do programa, que visa exatamente isso, polêmica e a gente nas redes sociais xingando muito, mas ajudando na audiência do programa sempre alta. Saindo um pouco do desafio principal, que foi o Snatch Game, que esse foi um ótimo Snatch Game. O tema da passarela, né, que foi aquela fantasia de baile de formatura, eu não gostei muito dos visuais que se tiveram ali na passarela. Eu gostei só de dois, que foi o da Jujubee e o da Miss Cracker. Mesmo o da Miss Cracker sendo voltado mais pra uma coisa boneca do que um baile, mas pelo menos remeteu um pouco, assim, daqueles vestidos que as meninas vão pra bailes de formatura lá nos Estados Unidos e até aqui também. As demais, assim, queriam trazer outros elementos. Pra mim, não tava muito voltado pra esse baile de formatura. Eu gostei muito do que a Blair fez, por exemplo, que foi um visual muito bem genderfuck, que não é nem menino, nem menina ali, é uma coisa toda misturada. Eu gostei bastante. Na minha visão, as demais não foi, assim, realmente um baile de formatura. Eu até defendo um pouco a Alexis, porque a Alexis Texas, ela foi mais no estilo dela, que é um estilo mais porto-riquenho, então pode ser algo de Porto Rico, as meninas se vestirem daquele jeito pra ir pra um baile de formatura, mas na minha visão, as duas que se saíram assim melhor e remeteram a um baile de formatura foi a Cracker e a Jujubee. E o da Jujubee eu gostei bastante porque ela vem com aquela coisa dos anos 80, que é bem um pouco mais do que ela fazia na segunda temporada. Ela vinha com os visuais assim mais datados, digamos assim. Então eu gostei bastante das duas. Na passarela, as duas se saíram melhores do que as outras. O da Shea eu gostei porque ela explicou que tinha feito toda aquela história, mas pra cair dentro desse tema, não vendeu pra mim. E uma outra coisa também que eu não gostei da Shea ter falado, não é que eu não gostei, mas eu achei muito forçado ela ainda bater nessa mesma tecla, que ela ficou muito chateada, muito mal de ter perdido o programa daquele jeito. Eu acho que, tudo bem, você pode ficar mal e tal, mas ela apareceu um pouco amarga ainda, pelo fato de uma coisa que aconteceu há 2 anos, mas eu achei uma coisa muito forçada ali, drama pro programa. Tudo bem que tem que ter, eu sei, entendo que ela perdeu ali de um jeito que ela jamais imaginaria que ia acontecer. Como ela tá no All Stars e ela tá saindo muito bem, eu acho que ela podia colocar isso um pouco no passado. Não sei se é realmente a intenção dela de convencer os jurados ou a gente disso, mas se for uma das intenções de querer passar esse drama pra ela conseguir esse lugar no Hall da Fama, nem precisa, porque a temporada inteira, assim, ela tá saindo muito bem. Tem desafios que ela não saiu bem até agora, mas ela tem tudo pra ganhar esse All Stars. Até então, a gente tá falando que ela é a mais cotada pra ganhar desde antes da temporada ter começado. Então, acho que forçar um pouco dessa dramatização, dessa coisa assim, é meio chato. Eu acho que pode esperar mais um pouco pra ser um episódio que realmente eles lidem com problemas, falem sobre os dramas. Então, podia esperar um pouco mais, porque esse episódio foi tão agradável, tão legal, pra ter uma coisa assim no final. Quanto aos looks, eu já discordo do Rod no que ele gostou, porque eu já achei que foi uma passarela bem bacana, curti muito a criatividade das drags, cada uma dando aí a sua interpretação pra como seria o look delas no baile de formatura. E o que eu menos gostei de fato foi o da Miss Cracker, achei muito básico, comparado com o das outras. E eu achei bem legal o da Jujubee, por remeter aos anos 80, e esse look que ela usou, o tecido escolhido, eu achei que lembrava um bolo, então achei bem bacana isso. E no caso da Alexis, eu achei que foi uma coisa meio quinceneira, né? A festa de debutantes de mulheres latinas. E eu achei isso bacana porque é uma referência direta pra cultura de Porto Rico, que tem tudo a ver com ela, obviamente, já que ela veio de lá. Agora, o da Shea Couleé eu achei legal porque ela fez essa referência a Carrie, a Estranha, que é um terror clássico dos anos 70, 80, se eu não me engano. E ela ainda fez referência com o que aconteceu na 9ª temporada, porque no filme Carrie Estranha tem um momento lá na festa de formatura em que a Carrie tá no palco e eles derramam um balde cheio de sangue de porco em cima dessa garota. E aí a Shea Couleé fez uma referência que, no caso, o balde de sangue na carreira dela foi a chuva de pétalas que a Sasha Velour usou durante o lip sync da grande final da 9ª temporada. Então achei legal a referência e eu gosto disso. Nesses momentos eu vejo como que as drags são criativas de pegar um elemento da cultura pop e misturar isso com a própria história delas. E esse momento da Sasha Velour em RuPaul's Drag Race com certeza faz parte da cultura pop contemporânea. Então pra mim teve tudo a ver essa relação que a Shea Couleé fez. No mais, eu achei que a Blair Sinclair tava lembrando muito a Fifi O'Hara em um dos episódios do All Stars 2. Esse cabelinho que ela usou, o chapéu, remeteu pra mim diretamente a Fifi O'Hara. E no caso da India Farrah, quando eu vi o look dela, o que eu pensei? Stripper também estuda. Stripper também tem direito a uma festa de formatura, né? Então tá tudo certo, tudo ok. Então pra mim só a Miss Cracker, mesmo que foi a mais fraca dessa passarela. No mais, eu achei que todas foram muito bonitas e eu curti demais. Eu acho que essa foi uma das passarelas que eu mais gostei nesse All Stars até agora. E outro ponto legal desse episódio foi a volta da Miss Vende como a Lip Sync Assassin da semana. Depois que a RuPaul deliberou com o jurados e deu a vitória da semana pra Shea Couleé e colocou as outras 5 drags no bottom, na parte final a Shea Couleé está se preparando, né, pro lip sync, e aí a Miss Vende chega pra dublar contra ela. E embora a Miss Vende não tenha sido uma verdadeira lip sync assassin, pra mim a Shea Couleé arrasou muito mais do que ela. Eu gostei de ver a Miss Vende ali, porque eu acho que a Miss Vende é sim uma figura carismática, ela é divertida, mas eu gosto quando ela surge no programa de forma assim meio que espontânea, sem ser aquela forçação que nós vimos durante a 12ª temporada, com a produção enfiando a Miss Vende em toda oportunidade que eles tinham. Então acho que nesse All Star 5 a presença da Miss Vende funcionou melhor do que o que a gente viu na 12ª temporada. Uma das coisas que eu fiquei meio que assim, em dúvida no episódio, foi terem falado que é uma lip sync assassin, e ter entrado a Andy. Acho que quando fala em Lip Sync Assassina, uma das últimas pessoas, assim, que a gente lembra é a Vendi. Mas foi legal ali ter a presença dela, mesmo que tenha tido um drama no episódio envolvendo a mãe dela, que é a Alexis. Mas foi legal ver ela e a Alexis ali juntas, dando um abraço também, se entrosando um pouco mais. Tudo mais, foi um Lip Sync bom. Eu acho mais proveitoso a produção colocar a Vendi nesses momentos mais, assim, de Lip Sync do que ficar enfiando ela em cada episódio, igual aconteceu na temporada passada, que querer forçar aquela personalidade. Por mais que a Vendi tenha essa personalidade louca, histérica, doida, é legal ver em alguns episódios, mas não a produção querendo forçar ela sempre nesses contextos. E eu acho que também o episódio pedia muito a presença dela ali por conta da Alexis e o drama que já tinha acontecido tudo ali. E pra finalizar, eu acho que o ponto alto desse episódio não foi nem o Snatch Game, nem a Runway e muito menos o Lip Sync. Pra mim, o grande destaque positivo e negativo deste episódio foi a deliberação das drags na parte final, quando a Shikulé vai refletir quem que ela deve eliminar, assim como as demais drags se juntam pra poder discutir quem que deveria receber o voto pra ser eliminada da semana. E nessa hora, a India Farrow foi lá fazer fofoca pra Shikulé, dizendo que no terceiro episódio, quando a Shikulé caiu no bottom, a Alexis Mateus, junto da Mayhem, foram fazer campanha pra que as outras drags votassem pra eliminar a Shikulé. E eu me lembro muito bem que no terceiro episódio, a única coisa que a gente viu sobre a Alexis tentar eliminar a Shikulé foi ela apenas falando que, pelas críticas dos jurados, a Shikulé era aquela drag que tinha recebido as críticas mais pesadas e negativas. Então, por essa lógica, ela que deveria ser eliminada da semana. Posteriormente, a própria Alexis Mateo assumiu para Shikulé que votou nela, porque a Mariah era sua grande amiga, então ela não iria votar na Mariah. E para ela, a India Farrow não tinha ido tão mal no desafio. Então, para Alexis, o único voto possível seria na Shikulé. E eu achei que foi super ok. É um jogo, você tá ali para votar em quem tá no bottom. E pela lógica da Alexis Mateo, a Shikulé que deveria ser eliminada. Eu não vi problema algum nisso, faz parte do jogo. A gente já viu aí drag muito boas no passado, sendo eliminadas por muito menos, então eu achei a lógica da Alexis ok. Agora, quando a India Farrow chega pra Shikulé e faz esse tipo de fofoca, com certeza ela visa o drama, e isso me pareceu um ato desesperado pra se salvar na competição, porque nesse quinto episódio a India Farrow acabou caindo no seu quarto bottom, então fica difícil pra ela argumentar porque merece continuar no jogo. Eu senti que foi um ato desesperado dela pra poder tentar atirar o seu da reta e fazer com que a Shikulé mirasse na Alexis Mateo e, além disso, fazer com que as outras drags desconfiassem da postura da Alexis Mateo e também acabassem votando nela. Eu acho que pra TV isso é algo muito legal de se ver, porque é drama, porque é babado, mas eu fico pensando quanto que isso é nocivo fora do programa, porque a gente já conhece aí o fandom de Drag Race, e é um fandom muito tóxico que não respeita as drags, e em vez de curtir o show, sempre tá nas redes sociais destilando ódio, fazendo ameaças, enfim, um comportamento muito problemático. Então acho que, no fim das contas, esse divertimento que a gente teve por alguns minutos no programa vai ser muito mais negativo para as drags envolvidas do que positivo. Aí eu sempre fico pensando até que ponto vale esse negócio de você se jogar no entretenimento, inventar coisas buscando aí mais tempo de tela, quando na verdade você está prejudicando uma pessoa aqui fora. Eu também acho que essa atitude que a Andy já teve foi uma atitude bem desesperadora. Aí sempre fica colocando aquela coisa do disse e me disse. Igual o Saulo falou, realmente a Alexis, ela tinha falado que durante ali as críticas, quem merecia realmente ter saído era a Shea, e a Alexis até comentou isso. E outra coisa, a Alexis também já tinha chegado e já tinha falado ali pra elas, em um dos episódios anteriores, que tinha gente meio que combinando as coisas pra eliminar as que estavam mais fortes no jogo. Não que ela estava combinando algum voto, ela só comentou, ela deu a opinião dela ali naquele momento de deliberação, e quem se sentiu influenciado por essa opinião foi no embalo dela, mas não foi a intenção da Alexis falar, tipo, ah, vamos tirar ela porque ela é a mais forte. Ela só falou que queria tirar ela porque, durante as críticas, quem foi a pior ali foi ela. Então, achei muito desesperador isso, e também uma coisa bem problemática fora do programa, devido aos fãs que tem, mas pra mim é algo que não tá funcionando tanto pra eu engajar com o programa nas redes sociais. Eu já deixei já de comentar comentar muita coisa sobre o All Stars e também algumas coisas sobre Drag Race normal, por conta dessas intrigas que eles acabam querendo criar, falar, fazer. E querendo ou não, isso gera uma publicidade ainda maior pro programa, gera também outros tipos de premiações pra TV, que é algo legal. Eu acho que é algo que cada programa, cada série ou filme também tem que ter esse tipo de premiação, mas usar carreiras das drags nesse nível de shade acaba prejudicando muito. E a gente já viu muitos casos de drags que já passaram no programa que se saíram prejudicadas e hoje em dia já não tá mais nem fazendo drag por conta disso. Então eu acho que vai ser uma coisa assim pra elas lidarem daqui pra frente bem chata, principalmente a Índia, porque eu acho que pegou muito mal a Índia ter falado daquele jeito e com certeza o público ainda vai cair em cima dela, mas como ela disse que não se arrepende, não saiu amargurada nem nada, ela tá de boa. E uma outra coisa também que seria chata fosse a Shay ter eliminado a Alexis e deixado a Índia de novo pela quarta vez consecutiva, sendo realmente a Roxy Andrews do All Stars 5. Não pegaria muito bem, mas que foi um ato desesperador foi, ainda bem que já passou. Eu espero que no próximo episódio tudo já tenha sido resolvido, tanto nas redes sociais com elas, quanto elas ali no momento que tinha gravado o programa, pra finalizar essa temporada assim de um jeito mais agradável. E no fim das contas, a fofoca da India Farrow acabou sendo um tiro no pé, porque quem assistiu Untucked viu que todas as rainhas votaram na India Farrow. A Alexis votou porque se sentiu traída. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante por parte da edição, porque a gente sabe como que Drag Race adora forçar enredo, adora armar situações pra que tenha drama e babados na competição. E aí quando a India afirmou que a Alexis havia feito campanha contra a Shea Coulee, se isso tivesse rolado, com certeza a edição do programa mostraria algum tipo de flashback. E a gente não viu flashback de nada. Simplesmente foi a palavra da Índia contra a da Alexis Mateo. Depois, quando a Alexis estava falando da sua decepção com a India Farrow, a edição fez questão de mostrar um flashback da preparação das drags pro Snatch Game, com a Alexis Mateo tentando o máximo possível ajudar a India Farrow a dar o seu melhor na competição e se sair bem no Snatch Game. Então achei que de fato a India Farrow mentiu, porque não tinha porque o programa esconder esse vídeo da Alexis fazendo campanha contra a Shea Coulee. E depois eu gostei mais ainda da Alexis falando que a Derek estava certa e que possivelmente ela não gosta da India Farrow porque a India Farrow mente. E nessa hora eu até lembrei de você, porque você desde o primeiro podcast fala que por mais que tenha gostado de ver essa nova postura da India do jogo, ela ainda não te passa a confiança, que você sempre desconfiava da postura dela. E no fim parece que você tinha razão, né? A India Farrow se mostrou aí uma verdadeira shady bitch, que tá ali mais preocupada com o babado, com a confusão e tá obrando pras suas amizades. E é aquilo, né? Realmente, pro jogo é bacana, mas pra vida real pode ser um tiro no pé pra ela, porque quem vai querer trabalhar com uma pessoa que você não pode confiar? E no mais, como eu tava falando desde o início, todas as drags votaram na India Farrow e acabou que o resultado não poderia ser diferente. Mesmo que a Miss Vendi tivesse vencido o lip sync, quem iria sair era a India, e já deu, né? Ela chegou aí no quinto episódio só querendo bottom. É bom que ela saia mesmo, porque seria injusto ela chegar no top 3, top 4 que seja, com esse desempenho fraco. Já deu pra ver que ela é totalmente diferente da drag que ela tinha apresentado na terceira temporada e não será mais conhecida como a drag que a Mimian First levantou. Agora ela será conhecida como a drag que falou merda de outra drag e a merda acabou voltando pra cima dela e também vai ser ainda comparada com uma Roxy Andrews do All Stars. Eu achei legal dela ter voltado porque pelo menos deu pra gente tirar um pouco dessa impressão dela, mas eu ainda continuo achando que ela não passa tanta verdade. E pra quem assistiu o Untucked da terceira temporada ou quem for assistir vai saber do que eu tô falando. Ela passa uma personalidade hostil, então acho que ela não mudou muito essa personalidade dela e deu muito bem pra ver nesse episódio, mas concordei com a decisão da Shay também de ter eliminado. Eu só fiquei triste porque todas ali agora vão ficar duvidando da Alexis, se a Alexis realmente falou aquilo ou não. Achei até engraçado da Jujubi também ter duvidado da Alexis. A Alexis, a gente já tinha falado, ela é bagaceira, mas ela também fala as verdades na cara, então eu gostei da Alexis ela ter se aberto com a Jujubi e falado que jamais ia mentir sobre uma coisa daquelas, ainda mais mentir pra Jujubi, que elas têm uma ligação desde o All Stars 1, que ambas participaram juntas, então criaram um vínculo maior ainda. Mas eu espero que não role mais essas desconfianças por conta do um disse-me-disse. E agora vamos falar do sexto episódio desse All Star 5, que foi um ball, o Backyard Ball Eleganza. Um ball misturado com atuação e comédia, em que as drags teriam que criar looks voltados para um churrasco, uma festa no quintal de casa. Uma coisa bem típica dos Estados Unidos. E nesse caso, o material que as drags iriam usar em seus looks seriam os materiais que se encontram normalmente nesses quintais que a gente vê por aí nos Estados Unidos. Então a gente tem aí desde rede até estampas com frutas. Enfim, eu acho que esse foi um dos poucos balls em que todos os looks que as drags fizeram foram bons, com exceção do que a Blair fez, que foi muito básico. Mas eu acho que a maioria dos looks que as drags montaram ali foram muito bonitos. Nesse caso, eu gostei do resultado final. Uma das coisas desse ball também foi que, ao invés de ter 3 visuais, foram somente 2. Mas que todos ali saíram muito bons. Eu também concordo que, com exceção do da Blair, que foi bem básico, mas todos ali tiveram, assim, potencial pra ganhar. E eu fiquei bastante impressionado, porque mesmo, por exemplo, o vestido da Alexis, que é um tipo de vestido que eu não gosto, porque parece que não dá pra andar direito, ficou bonito. Ficou uma coisa, assim, que ela montou, que por mais que ela tenha dito que não tem tanta habilidade com a máquina de costura e a ainda usa também um pouco de cola quente, ficou um visual muito bonito. Mas eu gostei bastante, porque All Stars é aquilo que a gente sempre fala. Não é desafios, assim, pra serem levados 100% a sério. Tipo, a RuPaul, na verdade, não é pra levar tudo 100% a sério. Nessa questão que eu digo é que sempre eles tentam trazer o fator comédia, o fator entretenimento, que foi o que eles fizeram nesse ball. Então eles substituíram um visual, que era pra ter um visual a mais, ao invés de ser 3, foram 2. Mas essa coisa de atuação, que também, assim, ficou muito engraçada. E algumas, assim, sobressaíram, até mudei minha opinião sobre certas queens. O primeiro desafio que as drags teriam que fazer seria criar um personagem que seria considerado um primo distante, uma tia, alguém que tivesse alguma relação com a RuPaul, porque esse ball, ele meio que foi inspirado na família da RuPaul. Era os primos e sobrinhos de RuPaul que iriam ali comparecer nesse churrasco que ela estava dando. E eu achei legal que a primeira drag que entrou pra interpretar esses personagens foi a Miss Cracker. E até então eu tava achando a passagem dela bem mediana, uma coisa assim bem comum que não estava enchendo meus olhos, mas pela primeira vez eu consegui rir com o desempenho dela na temporada. Eu achei fantástico o personagem que ela criou, que é aquela pessoa que vai nas festas mais por obrigação, porque na verdade não queria nem estar ali, e que enquanto tá na festa tá causando, tá bebendo, tá chapando. Então assim, eu achei muito divertida, e nesse primeiro momento foi o personagem que eu mais curti. Eu ri demais com a personagem que a Miss Cracker criou, e depois eu curti o da Alexis Mateo. Achei que ela fez uma coisa bem de casa, digamos assim, porque nos Estados Unidos, a maioria das pessoas latinas que vão viver lá vão pra fazer trabalhos bem braçais mesmo, trabalhos em lavoura, fábricas, e no caso das mulheres, muitas acabam trabalhando como domésticas. E aí a personagem que a Alexis Mateo criou foi essa latina doméstica que trabalhou na casa de RuPaul, foi demitida e ainda levou cano da patroa RuPaul, e aí ela foi lá meio que tirar satisfação, e no caso ainda foi pedir esse acerto que a ex-patroa dela pediu. Eu achei uma história bem incrível e muito engraçada, porém os jurados não curtiram muito e acharam meio sem graça. E nessas horas a gente vê como que rola essa manipulação da edição, porque os jurados não riram em nenhum momento, então fica aquela impressão de que não foi uma coisa legal. Mas eu achei divertidíssimo esses papéis aí, tanto da Miss Cracker quanto da Alexis Mateo. Sim, eu também concordo que em relação a Miss Cracker, porque na competição, pra mim, eu a estava vendo mais como causadora de confusão, digamos assim. Era o que estava mais se destacando pra mim. Nesse episódio, eu também fiquei, assim, impressionado, porque por mais que ela tenha sido a primeira, que a gente teve o primeiro contato ali na passarela de um personagem engraçado em relação a esse tema, ela se saiu muito bem. Eu achei até merecido a vitória que deram pra ela, porque também se assemelha bem à nossa realidade daqui. Tanto quanto a da Alexis, por exemplo, que a Alexis, ela fez aquela coisa bem, por mais que seja uma coisa estereotipada, é a realidade dos Estados Unidos, que muitos latinos que querem tentar uma vida lá, tem esses trabalhos braçais, que por exemplo, ela foi uma empregada doméstica, ou homens que vão pra ser pedreiros, enfim. Eu gostei bastante porque também se assemelha muito à nossa realidade daqui. Eu não gostei do que fizeram ali pra não achar a performance dela tão engraçada, porque a performance da Alexis, ela foi engraçada, mas segundo os jurados não gostaram, porque a roupa dela tava básica e a peruca tava curta. certa, mas ela tava estereotipando uma pessoa que não tem muitas condições, que vai pros Estados Unidos e é desse jeito. E ficou engraçado. É como se fosse aquelas pessoas daqui que vão, tipo, não pra causar confusão, mas que o jeito que essas pessoas têm acaba sendo engraçado pelos trejeitos. E que foi no caso da Alexis. Eu gostei quando ela tirou a peruca, foi com aquela peruca curtinha, pra dar esse gás cômico na performance dela. Mas eu acho que, assim, nem tem comparação entre ela e a Cracker de falar que ela foi melhor que a Cracker, porque eu realmente gostei muito da Cracker nesse episódio e achei muito merecido. E nessas horas a gente vê como que Drag Race sempre entra em contradição, porque a gente já viu em outras temporadas que uma drag, quando fazia um personagem estereotipado, tipo, sei lá, Manila na terceira temporada, fazendo uma asiática super caricata. Os jurados amaram e acharam divertidíssimo. Aí em outras temporadas a gente vê sempre os jurados pedindo que as drags negras explorem esse lado bem ousado, digamos assim, favelado, folgado, barraqueiro. E aí quando Alexis Mateu faz um personagem que é muito de casa, né, que é a realidade dela, essa coisa latina, bem barulhenta, bem escandalosa e engraçada, aí eles arrumam desculpas pra poder desmerecer o desempenho dela. Então, nesse caso, Drag Race sempre bateu na nossa cara a forma com que eles querem explorar aí alguns enredos. Eu acho mesmo que esse é o episódio da Miss Cracker, finalmente ela desabrochou de verdade, mas em compensação, os jurados pegaram muito pesado nas críticas que fizeram a Alexis, por exemplo, pra poder justificar que ela não merecesse se vencer. Eu acho que só o fato deles elogiarem a Miss Cracker era suficiente pra gente entender que ela merecia. Agora eles ficarem meio que atacando desnecessariamente outra participante é bem chato. E isso meio que dá uma brochada assim, pra levar em consideração as opiniões e críticas que a bancada de jurados normalmente tem a oferecer. E conforme os episódios vão passando, a gente já tem, assim, certa ideia do que eles já tiveram proposto pra essa temporada. Então, meio que cria aquela famosa jornada que a gente sempre fica comentando aqui, de eles quererem que tal Queen chegue na final e outras não. Eu também não concordei com isso de merecer mais uma e depois desmerecer a outra, pra, tipo, justificar o motivo dela ter saído, dela ter sido ruim, e sendo que ela nem foi tão ruim assim, se você levar em consideração a temporada. Eu sei que muitas vezes eles não levam em consideração o histórico, mas eu acho que ali eles têm aquele jogo psicológico com as queens, de falar, ó, ela não foi muito bem nesse desafio, foi uma porcaria, ninguém gostou, que na verdade algumas pessoas gostaram sim, que estavam ali, mas só que resolveram não dar tanto destaque a essas pessoas que curtiram a performance, pra meio que falar, ó, vocês têm que fazer o trabalho de eliminar essa pessoa pra gente. Esse foi, assim, o único ponto que eu não gostei do episódio. E voltando ainda pro desafio principal, como eu havia falado, né, eu gostei bastante dos looks que as drags desfilaram. Até mesmo a Blair Sinclair, que foi bem básica, eu achei que ela fez um look à cara dela, assim. É um look com cores bonitas, com caimento legal pro corpo dela, mas era um look, assim, que não tinha muita coisa a ser falada. Diferente, por exemplo, do look da Shea Coulee, que eu achei, assim, lindíssimo. Uma noiva bem primaveril, ou então o look da Jujubi, concordo com o jurado, era um look que tava com acabamento ruim, porém, era um look bonito, sabe? Nesses detalhes, tipo, de acabamento e não sei o quê, eu acho que não deveria ser levado tanto em consideração, porque as drags têm um tempo limitado ali pra poder fazer um look. E quando elas começam numa ideia, elas tentam concluir essa ideia o mais rápido possível pra poder aparecer lá no desafio principal, já que a gente sabe que é uma correria gravar Drag Race. Um episódio é feito em 2 dias. Então imagina, a drag tem que decorar texto, tem que criar personagem, e ainda tem que costurar, então é um rolê muito pesado. Esses detalhes, por exemplo, de acabamento, eu particularmente não ligo muito. Então achei que o look da Jujubi ficou muito bonito, e o da Miss Cracker também ficou uma gracinha. Eu acho que de todos que estavam ali no palco principal, o da Miss Cracker foi o que teve o melhor acabamento junto do que a Shea Coulee usou. Agora, pra mim, assim, o grande destaque de longe foi o da Alexis Mateu, porque além de ter essa coisa bem pageant, que é a cara dela, ele ainda teve esse fator surpresa, que foi a piscina que ela colocou na parte de baixo do vestido. E isso pra mim, assim, foi fenomenal. Achei maravilhoso. E é a cara da Alexis Mateu, né? Vestidos exagerados com algum twist engraçado. Se for olhar assim, meu look favorito dessa passarela foi o da Alexis Mateu, por conta exatamente dessa surpresa engraçada que ela conseguiu colocar no look. E que pra mim tem tudo a ver com a arte drag, né? Que é a questão do humor, do exagero. Pra mim, a Alexis Mateu é a melhor definição de camp que a gente já teve em RuPaul's Drag Race. Em relação aos vestidos, eu gostei bastante da Miss Cracker, que até lembrou um pouco daquele que a Manila tinha feito de macarrão da temporada passada do All Stars. E o da Alexis eu gostei pelo fator surpresa. Tipo, a gente sabe que ela já ia fazer um vestido assim de bem garota de concurso Miss, bem drag Miss, mas só que eu jamais imaginaria que ela ia colocar aquilo na parte da cauda, no acabamento do vestido. E por mais que eu tenha falado que eu não gosto desses certos tipos de vestidos, assim, que fica mais apertado nas pernas, porque dá a impressão de que a pessoa tem que ficar arrastando os pés, eu gostei bastante desse, porque foi, assim, uma coisa inesperada. A gente sabe que a Alexis não tem, assim, um certo senso pra moda, assim, o senso que eu digo pra ser high fashion. A gente já viu isso na temporada dela, no All Stars 1. Eu e o Saulo, principalmente, a gente zoava bastante, assim, nos grupos, por conta disso, porque a gente gosta dessas coisas. Drag, que igual a gente fala, não é só uma questão visual, tem a parte cômica também, então é legal ter esses elementos no vestido. Mas o meu, assim, favorito da passarela foi, pelo fator de surpresa, foi o da Alexis, e os outros dois foi da Jujubee e da Miss Cracker. E uma coisa que o Saulo falou que eu também não presto muita atenção, porque eu acredito que o programa é feito pra passar na TV, então muitas coisas que passam ali na TV, a gente não vai conseguir olhar com tantos detalhes igual eles que estão ali na bancada de jurados. Por exemplo, da Jujubee, que falaram do acabamento dela. Se eles não tivessem falado aquilo durante as críticas, teria passado despercebido pra mim, porque não deu pra ver, não deu pra perceber sobre isso. Se eu pegasse assim a gravação, pode ter sido, sei lá, alguma dobra que não estava muito bem esticada ali no corpo, quando ela vestiu a roupa. Uma coisa que eles disseram, que eu também tinha reparado, foi em relação ao vestido da Blair, que parecia que alguma coisa estava se desmanchando atrás dela e ela pegou na mão. Esse tipo de crítica eu acho válido dar pra quem tá assistindo, porque é uma coisa que a gente vai reparar. Então essas coisas de tipo, ah, o acabamento ficou meio assim. São coisas pequenas, sabe? Aquelas coisas pequenas que dá pra passar despercebido. Ali não é um desafio 100% pro público aqui fora ver o vestido por completo, ver assim, como se tivesse com uma lupa. Em relação às críticas da Jujubee, eu achei também válido. Eu acho que eu só desconsideraria falar sobre esse tipo de acabamento. Então, quando a gente faz um balanço desse desafio principal, eu acho que a vitória da Miss Cracker foi muito merecida. Ela teve o personagem mais divertido desse churrasco e festa de quintal, ao mesmo tempo que o look dela foi muito bem feito e muito bonito, e combinou super com o tema proposto do ball. A vitória dela foi merecida, diferente do que eu achei, por exemplo, no quarto episódio, quando, pra mim, quem merecia ter vencido era Alexis Mateu. Mas, né, são águas passadas. Nesse caso, a Miss Cracker foi o grande destaque da semana. Como a gente tá com essa regra nova de que quem não vence tá automaticamente no bottom, então fica até difícil argumentar quem que não merecia tá no bottom ou não. Mas se for pra escolher outras drags que pra mim não mereciam estar no bottom, seriam a Sheiko Lee. Eu acho que o look dela também ficou maravilhoso. E Alexis Mateo, se for olhar em consideração que ela meio que foi sabotada, né? Deles forçarem que ela não foi engraçada. E o look dela foi muito divertido. Então acabaria que no bottom ficaria a Jujubee, porque pelas críticas do jurado o look dela estava com acabamento ruim, embora nós espectadores não tenhamos separado isso tão forte. E a Blair Sinclair, porque, né, teve não só o look que a gente percebia que estava meio que caindo ali, se desmontando conforme ela desfilava, mas também pela personagem dela ter sido a mais sem graça no primeiro momento do desafio. Então acho que a vitória da Miss Cracker foi ok, e aí o top 2 seria Sheiko Lee com Alexis Mateo, e meu bottom 2 seria Jujubee e Blair Sinclair. Eu acho que se fosse em relação às críticas dos jurados, o bottom 2 poderia ser muito bem o que elas tiveram feito entre a Blair e a Alex. Mas eu acho que assim, o meu top 2 seria a Miss Cracker, e eu também colocaria a Alexis, a Miss Cracker mesmo, como a vencedora do desafio. E se fosse o bottom 2 pra eu escolher, eu acho que seria entre Blair e Jujubee. Não porque a Jujubee tenha ido mal, mas se eu escolhesse esse bottom 2, certeza que as drags ali, elas iriam escolher a Blair, uma opção que eu escolheria nesse episódio, porque a gente já tá já em 6 episódios de All Stars, e a Blair, por mais que ela tenha ganhado um mini desafio, ela não tava assim entregando muita coisa legal, muito entretenimento, ela só tava ficando safe. Pra quem assiste as temporadas regulares sabe que a RuPaul certas vezes fala que ficar safe não é a melhor opção, não é a melhor saída pra você mover adiante na competição. Então pra mim eu colocaria a Blair e a Jujubee, porque eu sei que elas não eliminariam a Jujubee e eliminariam a Blair. E eu também eliminaria a Blair nesse episódio em relação a isso, porque a Alexis, por mais que ela não estava assim também indo tão bem, ela pelo menos estava entregando personagens legais, momentos cômicos. Eu acho que valeria a pena ainda deixar ela pra mais um episódio, porque agora ficou muito óbvio depois desse episódio que se a Blair não ganhar o próximo, a gente já sabe quem vai ser já o top 3 e possivelmente quem já vai levar. Então não tem aquele fator mais, ah, é surpresa de que, ah, ela pode ganhar. Tudo bem que ela pode ganhar o próximo desafio, mas a gente já tem já 80% confirmado de que ela não vai ganhar, porque não não tem, assim, tanta coisa engraçada que ela já falou antes nessa temporada ou na temporada dela. Mas, enfim, isso é um pensamento, assim, que eu tenho, que eu acho que vai se concretizar desse jeito. Eu acho que se a gente parar pra analisar o que aconteceu até esse sexto episódio do All Star 5, a gente vai conseguir falar de momentos em que a Shekulé, Alexis Mateo, Jujubee e Miss Cracker se destacaram muito bem. Aí eu te pergunto, quais foram os destaques da Blair Sinclair? Ela passou a temporada muito apagada. Por mais que ela tenha tido looks maravilhosos, que deixou a gente, assim, super encantados com o que ela desfilou, no geral, a Blair Sinclair foi muito apagada nessa temporada. Então, acho que nesse sexto episódio, seria muito justo que ela fosse eliminada. Eu acho que, independente dos dramas que acabaram caindo nas costas da Alexis Mateo, se a gente for olhar realmente desempenho e o que tá trazendo pro jogo, a Alexis, ela contribui muito mais pro entretenimento dessa temporada do que a Blair Sinclair. Então acho que o movimento justo das drags, que adoram falar de justiça, não sei o que, deveria ser realmente eliminar a Blair Sinclair. Mas a gente sabe como é que o jogo funciona, e essa desculpa de justiça só serve quando convém, porque quando não convém, a gente vê todas essas armações que já são bem típicas de RuPaul's Drag Race. Quanto ao lip sync, foi muito legal ter visto a Roxy ali participando de novo do lip sync, porque ela merece esse título mesmo de lip sync assassin. E embora a dublagem não tenha sido muito impactante, eu acho que a Roxy, ela trouxe aí pra gente, né, elementos que a gente tá acostumado a ver dela, muita energia, revelações, bunda de fora. Além disso, quando ela apareceu, ela cantou pra gente um dos versos mais icônicos de RuPaul's Drag Race, que é o I'm Roxy Andrews, I'm not here to make it clear, I know you love me, but that's why I brought me here. Eu gostei muito da participação dela, mas a dublagem em si foi bem fraca, e quando o RuPaul deu pra ela aí essa vitória no lip sync, ela revelou que a Alexis Mateo seria eliminada, eu não fiquei surpreso, porque realmente, nessa altura da competição, a gente viu que a Alexis Mateo estava super abandonada pelas outras drags, e o que é bem triste, né, porque a Alexis é uma grande competidora, e acabar sendo prejudicada por fofocas de outros é muito, muito ruim. Eu também achei, assim, o lip sync bem razoável, mas eu concordei com o resultado final, porque ela teve as revelações que condizia e combinou com a música, e aquilo também que eu falei no podcast anterior. As lip sync assassins, por carregar esse peso de ser uma assassina na dublagem, elas têm um tempo maior pra preparar um número, uma dublagem bem elaborada. E eu acho legal quando dá pra ver isso, que algumas se dedicam bastante a fazer essas coisas, que foi no caso da Roxy. A gente, quando fala em lip sync assassin e associar a Roxy, a gente já lembra daquele lip sync que ela fez, uma das primeiras revelações ali de peruca no palco principal, e acabou com aquela dublagem que todo mundo adorou. Eu achei muito bom dela ter vindo. Uma coisa que eu também achei meio que como uma afronta foi a música do lip sync ser da Ariana Grande, sendo que a Libby Rexa tava ali na frente e podia pegar uma música dela. E já não é a primeira vez que isso acontece em RuPaul, então eu fiquei tipo meio assim, nossa, pelo menos no meu caso, né? Se eu fosse uma cantora que tava ali na bancada, eu ia falar, ué, por que que não quiser pegar uma música minha, sendo que eu sou uma convidada aqui do programa. Mas eu entendo que pode rolar alguma coisa de direito autoral ou, sei lá, eles prepararem um lip sync diferente, mas é meio estranho, assim, você ver. Pelo menos pra mim foi estranho de ver a Bibi Rex ali, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, e tocar uma música de Ariana Grande, por mais que as músicas da Ariana Grande também são boas pra fazer uns lip syncs. Mas essa é a observação que eu tive. Eu achei que a Bibi Rexha nem tava afim de estar ali, sinceramente. Ela tava fazendo umas caras e bocas que parecia que ela estava bem incomodada. Mas enfim, pode ser só impressão mesmo, porque ela já declarou ser grande fã de RuPaul's Drag Race, de adorar arte drag. Então talvez isso é apenas uma impressão que eu tive. Ainda nesse tópico, né, de controvérsias em RuPaul's Drag Race, esse também foi um episódio que teve muito drama. Se a gente for olhar, por exemplo, o momento em que a RuPaul tá lá na sala de trabalhos conversando com as drags. Um dos momentos, assim, que foi bem emocionante foi quando a Shekulé disse que a participação dela na nona temporada foi algo muito dolorido, porque às vésperas da estreia da nona temporada, né, quando eles iam revelar qual que era o elenco, o pai dela faleceu de câncer. E o pai dela era uma pessoa que a apoiava muito, que era um verdadeiro fã do que ela fazia. Então ela ficou muito sentida. Óbvio, porque uma pessoa que você ama demais e que vai acompanhar esse seu momento de virar uma estrela nacional acaba falecendo, acho que realmente tem um impacto muito negativo em você, mas pelo menos a gente viu que a Shekulé é muito forte e conseguiu superar essa grande perda, que não foi apenas do pai. Depois ela também comentou que a irmã dela veio a falecer, e a irmã dela foi a primeira pessoa que apresentou Supermodel of the World, a música da RuPaul que fez muito sucesso nos anos 90, pra ela. Então assim, a Shekulé sofreu grande grandes perdas, mas ela acabou superando isso, e a gente meio que, na época que acompanhava a nona temporada, não ficou sabendo desses relatos tristes dela. Acho que ela conseguiu muito bem manter isso privado, e meio que dá pra perceber que a arte drag ajudou ela a passar por esse momento tenso. Das histórias que comentaram desse episódio, desses dramas que tiveram, acho que a da Shay foi a pior, e ela conseguiu ser uma pessoa muito forte, porque tanto que o Saulo falou, ela conseguiu esconder muito bem. E uma das coisas que eu admiro nas pessoas, assim, que são pessoas públicas, é que tem muitas que sabem separar muito bem o perfil público e o perfil pessoal. No caso, não assim, manter dois perfis, mas eu digo em relação ao que ela se propõe expor na internet. Então eu admiro muito isso na Shay, porque ela conseguiu realmente não expor tanto desses momentos que estavam acontecendo com ela, de ser um momento mega difícil, que ela não só perdeu um parente, como ela perdeu dois, e os dois muito importantes pra ela. Então ela foi muito forte, e admiro muito essa coisa que ela fez, porque não é fácil, ainda mais assim, ser uma coisa bem recente que aconteceu, dela tá ali expondo não só pra RuPaul, mas pro mundo inteiro. Então, foi uma das histórias mais tristes. E uma outra coisa que me surpreendeu nesse momento que a RuPaul tava conversando com elas, foi saber que a Jujubee, ela usufruía drogas. Eu sabia que ela era alcoólatra, ela exagerava muito nas bebidas, tanto que a gente, sempre quando comenta sobre Untucked, todo mundo menciona um momento do episódio que ela bebe bastante, que ela fica chorando, querendo desistir do programa, falando do pai dela. Mas eu não imaginava que ela usava drogas. Eu fiquei bem assim, surpresa, porque ela falou que teve que terminar amizades por conta disso, e também teve que terminar o relacionamento. Então ela dizer aquilo no programa meio que dá a entender, eu posso estar errado, mas deu a entender pra mim que ela queria desistir desse vício, mas ao mesmo tempo que ela tinha que desistir do vício, ela teve que desistir de um relacionamento que ela tava 12 anos com uma pessoa. Então dá a entender que ele também meio que ajudava ou contribuía com esse vício que ela tinha. Posso estar enganado, mas eu fiquei surpresa assim, em relação a isso, porque eu jamais imaginaria dela, por conta dela ser uma drag tão experiente, já ter uma certa idade, assim, pra continuar ainda usufruindo drogas. Eu esperava alguma coisa desse tipo em umas drags mais novas, porque que realmente a gente conhece que muitas acabam usufruindo drogas pra manter a festa acontecendo, igual a Mayhem falou nos episódios anteriores, pra manter o hype das performances que elas estão fazendo ali no palco. Então isso me surpreendeu bastante, mas o destaque assim pra mim foi a Shay, por ter revelado esse drama todo que aconteceu com ela, e ela soube esconder muito bem, pelo menos na internet. Eu acho que em relação ao uso de drogas, não tem muito uma questão de idade, assim, que usa mais ou usa menos. Eu acho que o tipo de droga que vai variar conforme a idade das pessoas. Eu acho que, normalmente, para essas drags mais velhas, é mais comum o uso de álcool, cigarro e até mesmo alguns ácidos. Enquanto para as artistas mais novas, usam de tudo. Eu acredito que a postura que a Jujubee tomou é uma postura que muitas pessoas deveriam tomar quando elas percebem que tem um problema no consumo de drogas, que é perceber que, além dela estar usando demais e como isso prejudica a sua saúde, é entender, identificar quais são as relações que ela cria com outras pessoas que incentivam esse uso constante de entorpecentes. Então ela decide encerrar uma relação de anos, assim como também se afastar de amizades tóxicas, digamos assim, é algo que é importante para ela poder recuperar a saúde, recuperar o controle sobre a própria vida. Tanto que ela fala com o Paul que está se reencontrando aos poucos, embora ela estivesse mais perdida, mas pelo menos ela se encontra um pouco mais pé no chão e mais consciente mesmo do papel dela, né, tanto na sociedade quanto com a família, enfim. E é importante mesmo, né, que as pessoas criem essa consciência. Eu não vou ficar aqui fazendo discurso moralista de que não use drogas, isso, aquilo, outro. Eu acho que as pessoas que são adultas, elas devem realmente ter maturidade pra saber o que é pra vida e também maturidade pra saber as escolhas que vai fazer pra vida, sejam escolhas saudáveis ou não. Mas é importante que quando alguém percebe que tá fazendo escolhas que são destrutivas, eles comecem a tomar atitudes que façam com que esse comportamento tóxico e autodestrutivo seja interrompido e comece, né, a ter uma vida mais saudável e mais feliz. Porque eu acho que quando você entra nessa onda destrutiva, você tem muito mais baixos do que altos. Mas enfim, eu acho que é bem bacana da Jujubee assumir isso num programa de grande importância como o RuPaul's Drag Race, porque a gente sabe do impacto que o show tem na vida de muitos LGBTs LGBTs. Então, quando ela assume isso, revela que tem um problema, que tá cuidando desse problema, as pessoas entendem que elas também podem assumir que tem um problema e que precisam cuidar dele, independente do que os amigos e outras referências que elas tenham vão pensar. Importante é você cuidar da sua saúde sempre e estar consciente de que tá tomando decisões aí que são saudáveis pra sua vida. Agora, pra encerrar, eu gostaria só mesmo de pontuar todo esse drama envolvendo a Alexis. Eu acho que, assim, a fofoca que a India Ferrer fez apenas contribuiu pra que a Alexis ficasse mais isolada dentro do programa, e isso acaba sendo algo muito ruim de assistir, até porque as amigas dela até então, dá pra perceber que era muito a Mariah e a própria India. A Mariah foi eliminada no terceiro episódio, e aí vem a India e acaba dando esse golpe na Alexis Mateo, que a Alexis até então considerava uma amiga, e aí depois vê as outras drags insistindo nessa história de que, ai, não posso confiar na Alexis porque ela já votou em mim antes, e depois dessa fofoca que a India fez, eu não sei se devo confiar nela ou não. Então, no fim das contas, eu acho que foi tudo muito prejudicial pra Alexis. Eu acho que ela não merecia, e infelizmente é o tipo de coisa que a produção de Drag Race adora, sempre ficar forçando dramas, forçando momentos de atrito entre as drags, e isso é muito, muito ruim pra própria drag, não dentro do programa em si, porque né, o programa acabou a gravação, vida que segue, mas a impressão que as pessoas têm delas aqui fora, e aí as pessoas vão lá nas redes sociais atacar a Alexis, falar que ela é falsa, que ela votou isso, aquilo, outro, sendo que deveriam apenas focar no entretenimento. Eu fiquei muito triste com a forma que a Alexis saiu, tendo essa carga de culpa nas costas, dessa desconfiança imensa, meio que nublando essa trajetória maravilhosa que ela teve. Acho que a Alexis, ela foi, sim, constante do início ao fim. Ela realmente não caiu em nenhum bórum de verdade, porque na seta final todo mundo cai no bórum, então pra mim isso não chega a ser uma análise justa. Ela foi muito consistente no que ela apresentou, e infelizmente não era uma das favoritas da produção pra chegar na final. Mas eu acho que, em comparação ao que a gente viu no All Stars 1, a Alexis, ela continuou mostrando ser uma drag muito foda, muito competente, que mereceu sim o seu lugar no top 3 da terceira temporada, e pra mim ela era uma das drags que deveriam chegar na final desse All Star 5, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu acho que ela devia chegar na final, e concordo com o que o Saulo disse da produção ter seguido dessa forma. É uma coisa que a gente sempre pontua em episódios que até fica repetitivo a cada temporada que passa, que é esse tipo de, entre aspas, manipulação que eles querem fazer. Pega muito mal, não só pra Alexis também, mas também pra India. Eu acho que fica muito nessa coisa do disse-me-disse. Eu acho que só duas drags dessa temporada meio que caíram nesse papo, querer fazer isso, que foi um pouco da Miss Cracker no começo da temporada e agora com a India Ferrer. Fica um clima totalmente chato ali na competição, que era bem aquilo que a Alexis falou. Tá parecendo quando a gente era criança, que você vai brincar com um grupo e aquele grupo de criança não quer você ali por perto e pega os brinquedos e vai embora, deixa você sozinho. Então eu fiquei mal no episódio passado que a India Ferrer resolve falar sobre isso, e fiquei ainda mal nesse episódio por saber que as queens meio que tava deixando de lado, mas não assim 100% deixando de lado, mas perdeu um pouco daquele contato que tinha com a Alexis. Então isso que eu acho chato, e é uma das coisas que acaba acontecendo no All Stars. Se você se propõe a voltar no All Stars, você tem que ter na consciência de que o que você tá esperando que seja bom pode se tornar algo muito ruim, que é o que já aconteceu com as queens que passaram no All Stars, que acabaram sendo mal vistas quando acabou voltando, que foi no caso da Latrice Royale, por exemplo. Muitas pessoas acabaram não gostando dela no All Stars. Eu também não gostei muito. Eu acho que até então, de todas essas 5 temporadas que teve do All Stars, a pessoa mais esperta, que conseguiu captar um pouco do ambiente, do que a produção queria fazer, ou do que tava sacando do que a produção poderia fazer com ela, foi a Ben de la Creme. Então é uma coisa que eu admiro muito nela hoje em dia, por exemplo. E ela já comentou isso em entrevista, que mesmo ela sabendo de todo o processo do All Stars que tinha mudado na segunda temporada, ela não se sentia bem em relação da pressão que eles fazem pra você votar nas suas colegas que estão ali pra serem eliminadas. Como ela já tinha conseguido mostrar que teve uma certa evolução e mostrou essa evolução ganhando vários desafios e tudo, ela decidiu sair. Mas na entrevista ela comenta que estava sentindo algo diferente da produção, que estava esperando por outra coisa em relação à temporada. Ela falou que até poderia ter ganhado a temporada, mas ela optou mesmo por se auto-eliminar ali naquele momento. Hoje em dia eu admiro muito essa coragem que ela teve, tanto na época do All Stars 3, foi uma coisa que a gente ficou chocado, mas depois que a gente acabou vendo o desenrolar da final do All Stars 3, foi a melhor opção que ela teve que tomar mesmo, e isso é refletido até hoje em dia. Pois é, uma coisa que eu tô chegando à conclusão é que pras drags antigas, não vale muito a pena botar pro All Stars. Elas chegam ali meio que deslocadas, porque a competição mudou muito, e aí elas acabam até mesmo subestimadas e ignoradas pelas rainhas das temporadas mais recentes, porque a gente vê nesse All Stars mesmo que há uma aliança forte ali, mesmo que debaixo dos panos, entre Shekulé, Blair Sinclair, Miss Cracker. E aí as drags antigas, como Mariah Paris Balenciaga, Alexis Mateo, elas acabam ficando pra escanteio. E aí, se elas não chegarem longe por conta do próprio desempenho ser muito bom, elas vão acabar sendo descartadas no decorrer da competição. Isso é muito ruim, porque a produção acaba desvalorizando grandes competidoras pra poder enaltecer as rainhas das temporadas mais recentes, porque graças ao programa chegar na VH1, essas rainhas conseguem uma plataforma maior, conquistam mais fãs, então acabam tendo um apelo popular maior. Então, pra mim, as rainhas das primeiras temporadas não merecem esse tipo de tratamento. E nos próximos All Stars, se elas não quiserem mais voltar, eu vou achar isso muito justo, porque de que adianta você voltar pra uma plataforma muito grande se você vai ser não só desvalorizada pela produção, como ainda vai receber várias mensagens de ódio e ataques nas redes sociais desse fandom mais novo, que é muito tóxico e não sabe separar reality de realidade, só porque uma drag antiga, como a Alexis Mateo, por exemplo, resolveu bater de frente com uma drag mais recente, como a Miss Cracker. Então, eu acho que quando se pesa aí os prós e contras, não tá sendo muita vantagem voltar pra um All Stars. Mas enfim, tomara que depois das críticas recentes que o show tem recebido, que são bastantes, eles repensem aí o formato do All Stars mesmo e a forma com que trabalham com as drags. Pra mim, essa temporada mesmo acabou se tornando uma temporada chata e que eu não vejo a hora de terminar. Exatamente por conta disso, porque a produção pegou um elenco que é maravilhoso, mas acabou colocando as rainhas em situações que, além de desvalorizar a arte delas, compromete a reputação delas pro grande público. E isso, pra mim, não é uma competição válida de se acompanhar. Eu acho que eu já também posso dar um parecer assim dessa temporada. Eu gostei mais dessa temporada do que do All Stars 4. Pra mim, tiveram mais momentos cômicos, mas o que realmente estragou foi nessa reta final da produção ter um elenco tão bom e colocarem elas nesses certos tipos de situações. E eu acho que, o que eu tinha comentado agora há pouco, eles poderiam ter esperado, né, passar o Snatch Game, que é aquele desafio que eles botam mais pressão, pra nesse episódio eles falarem, se você não tá nas melhores, você fica nas piores. Porque, por mais que também esse tenha sido um desafio mais cômico, eu acho que ali elas não tinham tanta pressão quanto no Snatch Game. E acho que por esse motivo, assim, que a temporada também acabou se estragando. Mas eu ainda vou achar essa temporada melhor do que a anterior. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com dois L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.